Seria fácil viver, seria fácil viver, se todo mundo sambasse e a tristeza acabasse. Seria fácil viver, seria fácil viver. Seria fácil viver, seria fácil viver, porque o amor também tem ritmo e o peito cansado pede um refrão, não precisa de ouro nem de glória, só de um abraço em sincopação. Seria fácil viver.